tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém, ninguém explica o seu amor, ninguém explica o seu. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus e se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém, ninguém. Quem é como tu? Ninguém é como tu. Ninguém, ninguém explica. Ninguém explica o seu amor naquela cruz. Ninguém explica. Ninguém supera. souber o seu amor. Ninguém, ninguém, oh, ninguém. Ninguém explica. Ouça a minha voz, pegue essa canção que é só sua, sua. Me deixe ficar aqui, me leva para dançar. E sei que aqui em teu colo encontrei meu lugar. Te desejo, dai-me um coração igual ao teu, Jesus. Te anseio, eu não sei viver sem teu amor, Jesus. E nada irá nos separar. E nada irá nos separar, Deus. Erga suas mãos ao Rei da Glória. Eu e você para sempre. Eu e você para sempre. Eu e você para sempre. Eu e você para sempre. Deus, eu e você para sempre. Eu e você para sempre. Oh, eu e você para sempre. Eu e você. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Te dei meus fracassos e as vitórias, te darei também. Oh, oh, oh, a sua voz diga, diz que amado sou, sem que eu me sinta. sei no que diz sobre mim, no que diz sobre mim. Nunca, nunca me deixou. O seu amor não me deixou. O seu amor não me deixou. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens, que vens agora, Deus, pra suas mãos, rega suas mãos, abra o seu coração, rega sua voz, declara e diga: eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo em todo tempo, eu sei que não me deixas sozinho, Deus, sozinho, Deus, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Não é sobre a Gabi, não é sobre as músicas. Se coloque de pé na sua casa agora. Se coloque de pé e levante um altar de adoração ao Rei. tudo que eu mais quero, Deus, tudo que eu mais quero é te ver, me envolver. Pega suas mãos com autoridade, declare e diga. Deixa o céu descer, o céu descer. Regue as suas mãos dentro da sua casa com autoridade. A glória de Deus está em você, a glória de Deus vive em você. Regue as suas mãos, declare o céu sobre a sua casa, o céu sobre a sua família, a realidade do céu, a verdade do céu, o reino, o reino. Mais de ti, Deus, e deixa o céu. Eu quero te encorajar. Existe mais em Deus. Existem águas mais profundas, mas para você ir, você precisa confiar. Você precisa ser o sacrifício vivo e dizer: Deus, eu estou disposta a sacrificar eu mesma, porque eu quero ir em águas mais profundas. Existe mais em Deus, existe mais do que uma música, mais do que uma melodia, mais do que um protocolo, mais do que um vídeo. Existe mais da glória de Deus. Erga suas mãos na sua casa, abra o seu coração, declare: tudo que eu mais quero é te ver. Nós clamamos pelo seu mover, nós clamamos pelo seu mover, o sobrenatural, aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e nem chegou ao meu coração. Eu anseio, orere calabacê, santo, santo, santo, santo, orere calabacê, santo, santo, e junto com os anjos cantamos: santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, Yeshua, Yeshua é o seu nome, Yeshua é o seu santo nome, porque Deus o exaltou, ele deu um nome, ele deu um nome que está acima de todo nome, de toda doença, de toda dor, de toda enfermidade. Santo, santo, santo, santo, santo, aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, santo. Aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, nós estamos aqui sedentos de ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. Eu quero ouvir vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo, teu poder, diga. Comece a chamar a existência daquilo que você não vê, daquilo que você não vê, daquilo que não existe ainda, mas que pela fé sim existirá. Então erga suas mãos e comece a dizer: essa casa é do Rei da Glória, os meus filhos são do Rei da Glória, a minha família é do Rei da Glória, a minha casa será chamada casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, habitação de Deus. Comece agora a profetizar sobre a sua casa. Reclama, cheira, não amassere. Mais fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, sim. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Erga sua voz, erga sua voz ao Rei da Glória. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és, oh, Tu és o pão do céu, o você que tem fome e sede, diga! Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, eu nunca vou me saciar, eu nunca vou me saciar, Deus. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, enche-me. Pode erguer as suas mãos na sua casa. Feche seus olhos. Abra o seu coração sem reservas. Não importa o que aconteceu ontem. Agora, neste momento, Jesus está aqui. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ergue as suas mãos, abra o seu coração e diga: Deus, eu Te quero. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero essa chama. Eu quero, eu quero. Eu quero queimar por Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu nunca vou me acostumar. Enche-me, oh, enche-me. toma o lugar que é só seu e preenche o vazio que é só seu. Toma o seu lugar, toma o seu lugar e vem como nunca antes, e vem como nunca antes. Oh, preenche, preenche, só você preenche. Nenhum outro amor preenche, nem outra alegria preenche. Só você preenche, só você preenche, só você preenche tudo. Só você preenche as lacunas do meu ser. Só você preenche. Erga suas mãos na sua casa, erga suas mãos na sua casa. Jesus vive, ele vive, ele vive, por isso eu creio. Ele vive, por isso eu creio. Ele vive, ele vive, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu sou sarado, eu sou sarado. Você é curado agora, você é curado agora. Você é liberto agora, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Não há mais algemas, não há mais algemas. Do meu amor eu adorarei, ao Deus na minha vida que me compreende sem nenhuma explicação. Eu tenho certeza que é a unção de Deus que está aqui forte nesse lugar. Está invadindo a tua casa com certeza, ou invadindo o hospital onde você estiver. Esse é o desejo do nosso coração. Que Deus invada agora, que a tua sala, o teu quarto, onde você estiver, se transforme no lugar onde a presença de Deus se manifeste. Nós podemos hoje fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Talvez você está em casa agora, já percebeu, já somos quase 500 mil de casas conectadas. Mais de milhares e milhares de pessoas agora, porque em cada casa com certeza tem mais de uma pessoa assistindo. Então nós queremos te pedir, nós estamos na nossa mão agora, está na nossa mão o poder de transformar vidas. Nós vamos fazer algo agora e eu quero já deixar o teu coração aberto. Daqui a pouco a Gabi vai voltar, está incrível a unção de Deus aqui, mas eu quero te dar a oportunidade de aí na sua casa você abençoar milhares de pessoas. Nós estamos aqui ao lado, você está vendo aí com certeza, tem um QR Code, você vai pegar o teu celular. Felipe, eu quero ajudar, eu estou sendo renovado por Deus aqui agora, eu estou sendo impactado por Deus aqui na minha casa, e nós queremos te dar uma oportunidade. A Gabi quer te dar uma oportunidade, esse ministério que tem abençoado tantas vidas. Gabi, muito obrigado, galera, Deus tem feito algo lindo através de vocês, e essa live é uma porta aberta, esse culto é uma porta aberta para que nós possamos não apenas receber, mas oportunidade de darmos muito, muito. Aqui ao lado tem um QR Code, você pode ver aqui, não sei se está aqui ou se está aqui, mas você pode aí no seu lugar, pega o teu celular agora, a câmera, aponta para esse QR Code e você vai ser encaminhado para um site. E nesse site é a arrecadação solidária, é um projeto da Pátria Voluntária, administrada e organizada pelo Banco do Brasil, uma fundação organizada pelo Banco do Brasil. Nós hoje podemos ajudar milhões de idosos que podem ser atingidos pelo coronavírus. E nós queremos pedir a você, de uma forma muito simples, mas porém de uma forma muito poderosa, abra o teu coração nessa hora e juntos vamos arrecadar milhares e milhares de reais para que essas pessoas sejam abençoadas, sejam guardadas e cuidadas através dessa fundação, né? Esse foi o desejo do coração da Gabriela desde o início, poder abençoar a tua vida espiritualmente, ministrar na sua vida, mas também podermos, juntos com essa live, milhares de pessoas, levantarmos recurso para abençoar essas vidas. Aqui, eu acho que também, no computador, produção, me ajuda aí, eu acho que tem uma conta aparecendo aqui, correto? Vai ter uma conta aqui, pastor, eu não sei fazer transferência através do QR Code, mas eu sei fazer uma transferência por computador. Aqui tem uma conta que você pode fazer isso agora, transfira uma oferta, transfira uma semente para ajudar milhares e milhares de pessoas em nome de Jesus. A gente precisa de você nisso. Abre o teu coração que eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vamos lá, vem comigo. A palavra de Deus diz em Atos que Jesus deu uma direção aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos, olha, permaneçam em Jerusalém até que a promessa venha sobre vocês. Irmão, se tem uma promessa que Deus fez para o povo dele, é a promessa do revestimento do Espírito Santo. Se tem algo que Deus prometeu para o povo dele, é que Deus encheria cada um de nós. Às vezes a gente fica focado só nas promessas materiais, só nos sonhos que Deus pode realizar na nossa vida. Isso é maravilhoso e Deus vai fazer. Mas se tem algo que Deus prometeu para o povo dele, é encher o povo dele do seu Espírito. Se tem algo que vai fazer diferença na minha e na sua vida, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, não é nada material que você pode conquistar. Mas o que vai fazer diferença na minha e na sua vida é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É sermos literalmente consumidos pelo Espírito Santo de Deus. E essa foi uma promessa de Jesus. Jesus disse, olha, permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, ou seja, vestidos novamente, cobertos pelo Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, os discípulos estavam preocupados, Senhor, quando vai ser isso? Quando você vai voltar? E antes dele subir ao céu, ele disse, olha, não compete a vocês saber dia nem hora. O que vocês devem fazer é permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Agora, olha que louco. Sabe o que eu acho incrível? Esperar. Esperar é muito ruim. Eu não sei para você, mas para mim esperar é angustiante. A gente está aqui vivendo a cada dia Se a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se semana que vem acaba essa paralisação, a gente não sabe se é daqui a um mês, a gente não sabe se é daqui a dois meses. E que coisa angustiante é esperar, que coisa angustiante é não saber o que fazer daqui a dois dias, não saber se a gente pode sair de casa daqui a uma semana. Que, não sei você, mas eu estou com muita saudade de igreja, eu estou com saudade de gente, eu estou com saudade de abraçar. Se tem uma coisa que a gente vai fazer, primeira coisa que a gente vai fazer quando puder liberar é abraçar pessoas, é ligar para alguém e dizer vamos sair, porque é muito ruim esperar. E a gente precisa aprender nesse tempo de espera o que fazer enquanto eu espero. O que os discípulos fizeram enquanto eles esperavam pela maior promessa de todas, a descida do Espírito Santo. Aqui estão os discípulos reunidos, a Bíblia é clara, e eu quero falar sobre isso hoje com você. A Bíblia é clara em Atos capítulo 1, versículo 12. Eles então voltaram juntos, Jesus subiu aos céus e eles voltaram juntos para Jerusalém. O texto diz no versículo 12: vindo ao monte chamado Oliveira, que fica perto da cidade, a cerca de 1 quilômetro, quando chegaram ali naquele lugar, subiram a um aposento onde estava hospedado ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Todo mundo estava junto. E o texto diz: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Logo depois disso, a Bíblia diz que os discípulos então olharam para o outro, depois da oração, e disseram assim um para o outro: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Judas foi embora, a gente precisa colocar alguém no lugar de Judas. Então eles oraram, pediram uma direção de Deus para colocar alguém no lugar de Judas. Então eles tomaram uma atitude logo em seguida. Depois disso, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som como um vento impetuoso entrou naquela casa onde eles estavam e encheu eles do Espírito, e eles começaram a falar em outras línguas. E eu declaro: é isso que Deus vai fazer na tua vida ainda hoje, essa noite. Deus vai invadir tua casa, Deus vai invadir tua sala, algo poderoso ainda vai acontecer hoje aqui. Mas olha que lição importante, Gabi. O que fazer enquanto a gente espera? Cara, que angústia. Jesus subiu, disse que vai mandar a promessa para nós. O que eu faço enquanto a promessa não chega? A lição está aqui. Três coisas que os discípulos fizeram e que eu e você temos que fazer nessa quarentena, irmão. O texto diz assim, olha: eles perseveravam unidos em oração. Em primeiro lugar, Deus está nos dando a oportunidade de, como igreja, nos unirmos em oração, nos levantarmos em oração. A igreja do mundo inteiro tem orado, a igreja do planeta Terra está de pé e de joelhos orando. A igreja nunca orou tanto, a gente nunca se uniu tanto, nunca foi desejo tão forte da nossa nação. Vamos orar, vamos jejuar, nunca foi tão necessário unidade de oração. A oração tem poder, sim. A oração é entregar na mão de quem resolve. Quem sabe o que está faltando é eu e você pararmos tudo e dissermos: Senhor, e dizermos agora, nessa noite, Deus está aqui, a minha casa é tua, a minha família é tua, tudo que tenho é teu, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou preocupado. Quem sabe a tua resposta está depois de um tempo de oração com Deus. O que eles fizeram, em primeiro lugar, eles se uniram em oração. Oração, irmão, é entregar na mão de quem resolve. Oração é confiar na mão do Todo-Poderoso, naquele que tem poder de fazer tudo. Você está aí agora, tem gente que está me assistindo agora, está com medo de perder o emprego, está com medo da empresa quebrar. Eu vim aqui para dizer para você: não vai não, porque você colocou na mão da pessoa certa. Não vai dar errado não, porque não está mais na tua mão, está na mão de Deus. E Deus guarda, Deus cura, Deus liberta e Deus restaura. Orar é reconhecer que Ele é tudo, e sem Ele a gente não é nada. Sabe o que é interessante? Orar não é você ficar falando sozinho. Orar é você parar para ouvir. E eu tenho algo que Deus tem falado comigo muito. Irmão, até a tua oração silenciosa faz barulho no céu. Algo poderoso a gente precisa entender nesses dias. Deus está nos dando a chance de nos unirmos em oração. É hora de juntar sua família em casa para orar. É hora de juntar teus filhos para orar. É hora de juntar o povo que você tem como família, como amigos. É hora de, como igreja, como unidade de oração. Na Bíblia, Deus sempre convocou o povo dele. De Gênesis, Apocalipse, Deus está dizendo: ora. Quando os profetas oravam, o fogo caía do céu. Quando os reis oravam e se arrependiam, o povo prosperava. Quando os discípulos oraram, milagres, sinais e prodígios seguiam eles aqui na terra. Quando a igreja orou, lá em Atos, a porta das prisões se abriram. Ei, irmão, há poder na oração. Mas preste bem atenção, não há poder apenas naquele que ora. Há poder em quem responde à oração. A gente precisa lembrar disso. Tem algo que a gente não pode esquecer. A oração não está em quem ora. A oração está em quem responde. Talvez você está aí em casa agora se sentindo pequeno, dizendo, eu, pastor, quem sou eu para orar? Gabriela, quem sou eu para orar? Eu me sinto tão pequeno aqui do outro lado do computador, do lado do iPad. Eu vejo vocês aí, eu acho vocês tão fortes, tão espirituais. Não, irmão, a gente não é melhor do que ninguém. A gente não é maior do que ninguém. É que nós colocamos a nossa confiança no Todo-Poderoso. Nós acreditamos no Todo-Poderoso. Ele é tudo, a resposta vem dEle. E o poder é dele, aí na sua casa, onde você está, você pode dizer isso hoje, dizer, Deus, eu sei que eu sou pequeno, Deus, eu sei que eu não sou quase nada, quem sou eu? Mas responde a minha oração, pastor, não sei nem como orar. Fala com Deus, clama. A Bíblia diz, o salmista disse, a palavra ainda nem chegou na minha boca e tu já sabe o que eu vou falar. A gente nunca pode esquecer isso. Oração tem poder quem responde, não tem poder quem ora. Cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, para você não perder a sua resposta crendo no seu poder. Não, eu não oro crendo no poder que eu tenho. Eu oro crendo no poder de quem responde a minha oração. Que nós possamos entender isso hoje. Então esse é o tempo de nos unirmos. Esse é o tempo de nos unirmos. Enquanto eu espero, o que, que eu faço, pastor? Eu oro. Unidade de oração vai trazer avivamento para a igreja. Unidade de oração vai trazer milagre para dentro da tua casa. Mas teve uma segunda coisa que eles fizeram. E eu acho incrível isso. Porque a gente gosta de espiritualizar tudo. E olha o que a Bíblia diz. Os discípulos, depois de orar, eles olharam para o outro e disseram, a gente precisa botar alguém no lugar de Judas. Então a gente precisa buscar a direção de Deus para saber quem entra no lugar de Judas. Temos aqui dois homens sábios, homens que andaram conosco, vamos levantar um deles. Agora olha que interessante, primeira coisa que nós precisamos fazer enquanto a gente espera, a gente precisa estar unido em oração. Segunda coisa que a gente precisa fazer enquanto a gente espera, a gente precisa aprender a arrumar as coisas. Vou repetir, arruma suas coisas, irmão. Deus está nos dando nesses dias a oportunidade como seres humanos de arrumarmos as coisas dentro da nossa casa, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Olha o que os discípulos fizeram. Vamos organizar isso aqui, cara. Vamos organizar essa bagunça. Vamos arrumar essas coisas. Arrumar as coisas dentro dos nossos lares. Arrumar as coisas com os nossos filhos, com os nossos amigos. Tem gente me assistindo na live agora. Tu não fala com um parente teu dentro de casa. Tu está ferido, tu está machucado e Deus está dizendo, eu te coloquei atrás dessa tela de computador para dizer para você que é chega, é basta. Você vai pegar esse telefone, vai ligar e vai dizer, chega, eu te perdoo, eu te peço perdão, eu vou organizar as coisas, eu vou arrumar coisas. Sabe por quê, irmão? Depois que você arrumar as coisas, prepare-se, vem aí o maior avivamento da tua história, vem aí o maior avivamento da tua casa, na tua família, na tua vida espiritual, financeira e emocional. Vem aí um grande avivamento agora. Arrume as coisas. Deus está nos dando tempo para isso. E a minha pergunta é, você está aproveitando o seu tempo como? Como é que você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Os discípulos não resolveram ficar, ah, vamos esperar a tal da promessa vir para ver o que a gente faz. Não, eles disseram, vamos organizar as coisas para que quando a promessa chegue, nós estejamos prontos para ela. Arrume as coisas da tua casa hoje, amigo. Eu vim aqui para dizer para você, dá tempo de se organizar emocionalmente. Aproveita essa quarentena. Dá tempo de você se alinhar com amigos e familiares. Dá tempo, se organize. Eu declaro que depois dessa tempestade, Deus virá com uma chuva de abundância, de prosperidade, de avivamento, da bênção de Deus sobre você. Mas, irmão, arrume, organize as coisas na sua casa e na sua vida. Esse é um tempo de você começar a sonhar. Está em casa à toa, começa a sonhar coisas novas, começa a sonhar projetos novos, começa a colocar diante de Deus. Deus, eu estou aqui mesmo, olha aqui, Deus, eu quero isso aqui, eu tenho colocado isso aqui diante do Senhor, eu quero viver isso aqui para a tua glória, eu quero, e eu declaro isso, novos sonhos para você, novos projetos para você, novos relacionamentos para você, voos mais altos. Tem gente que está me assistindo agora, Deus está mandando te dizer, tem voos mais altos preparados para você, ministerialmente, emocionalmente, financeiramente, tem coisas maiores vindo aí para a sua vida. Eu declaro mergulhos mais profundos. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Nós temos mergulhado muito nesses dias. Nunca se teve tanto culto. Nunca se teve tanta intimidade com Deus. Nunca se teve tanto mover. Eu vejo a igreja do Brasil indo mais profundo. Indo mais profundo. Eu não sei você, mas eu me alegro com isso. Tem mais alguém aqui no auditório que se alegra com isso? Dá um grito aí, faz alguma coisa. Eu me alegro com isso. Eu fico imaginando quando a gente voltar para os nossos cultos, quando a Gabi voltar para as ministrações, o que a gente não vai encontrar no Brasil, cara. Um acorde vai ser tão poderoso que vai trazer cura, libertação como nunca antes. Porque o povo está quebrantado, o povo está buscando. Nunca se viu tanta gente dizendo, vamos orar, gente, vamos buscar Deus. Tem gente que não é evangélico, que não é crente, está dizendo, pelo amor de Deus, gente, ora aí, faz alguma coisa. E a Bíblia diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Deus tem coisa grande para anunciar para a gente. Mas em segundo lugar, os discípulos se organizaram. Deus está te dando uma chance de você se organizar, irmão. Eles disseram, vamos fazer a nossa parte, cara. Porque o Espírito Santo vem aí. E aí, algo interessante que acontece aqui. Depois que eles se organizam, depois que eles começam a arrumar as coisas, a Bíblia diz, Atos capítulo 2, estavam todos reunidos. Reunião, unidos novamente. Eu quero falar sobre isso, eu quero encerrar com isso aqui agora. Sabe qual é o grande drama da nossa vida? Que às vezes Deus nos dá a oportunidade de nos organizarmos, que às vezes Deus nos dá a oportunidade de arrumarmos a bagunça que está a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e Deus dá essa oportunidade, e quem sabe Deus está dando agora para muita gente aqui. E sabe qual é o grande drama? É que a gente pega as coisas na nossa mão e a gente esquece de voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Está cheio de gente me assistindo agora. Você foi arrumar as coisas e não voltou para o lugar onde você nunca deveria ter saído. A vida está na sua mão até hoje, é por isso que você está cansado. É por isso que você está sobrecarregado. É por isso que você está aí com peso. Gabriela divulgou a live e você disse, eu preciso assistir, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso que Deus fale comigo. Quando você viu várias pessoas divulgando, você disse, eu tenho saudade da presença de Deus. Sabe por que Deus te deu a chance de organizar as coisas e você esqueceu de voltar para o lugar do encontro com Ele? Lembra lá no início que Ele disse, permanece em Jerusalém, é lá que eu vou encontrar você, é lá que eu quero encontrar com você. E às vezes a gente está aqui, Deus, eu estava só organizando as coisas, eu estava fazendo do meu jeito, eu sei fazer, e aí Deus está dizendo, sai daí, agora vem para o lugar do encontro comigo, vem para o lugar onde eu troco você, onde eu transformo você, onde eu liberto você, onde eu te encho. E aí tem a terceira coisa que a gente não pode esquecer. Pastor, o que eu faço enquanto eu espero pela promessa de Deus? Não se distraia com as coisas. Volte ao lugar do encontro. Eles voltaram lá para o lugar onde Jesus disse, vai ser lá que o Espírito vai encontrar vocês. Eles foram correndo para lá. Estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente o Espírito veio sobre eles. E é interessante a promessa, Jesus disse assim, não se ausente, não se ausentem, esperem pela promessa. Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus disse, não se ausentem, esperem pela promessa. Irmão, eu não sei para você, caramba, mas para mim é tão fácil se distrair. Eu tenho déficit de atenção. E vou dizer uma coisa para você, tem uma pessoa que se distrai fácil, sou eu. É incrível como é fácil a gente se distrair com as coisas da vida. É fácil a gente se distrair com o sucesso, é fácil a gente se distrair com as amizades, é fácil a gente se distrair com as coisas à nossa volta, é fácil. E quem sabe Deus colocou você atrás dessa live para dizer, eu tenho saudade de você. Você que se distraiu com as coisas, você que se distraiu com as amizades, você que se distraiu nesse tempo, o Espírito Santo está me dizendo que tem gente que durante a quarentena já se esfriou, já se desanimou, já se distraiu. Deus nos colocou aqui essa noite para dizer para você, o fogo de Deus vai te queimar aí agora, o Espírito Santo de Deus vai te renovar aí agora. Tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de casa agora. Deus está nos trazendo aqui essa noite para dizer, tem mais de Deus para a tua vida hoje aqui. Quem sabe você veio para essa live A vida te proporcionou tanta coisa para você viver, para você construir, para você arrumar, que você sem perceber começou a se distanciar do único lugar que você não deveria ter se distanciado, que é o lugar do seu encontro com Deus. Era tão diferente antigamente, pastor. Tudo parecia ser tão mais intenso, tudo parecia ser tão mais apaixonante. A vida para mim tinha outro brilho. Mas eu fui crescendo e eu fui assumindo o meu papel, o meu lugar, e eu acabei me esquecendo que o meu lugar é nele. O meu lugar é com ele. O meu lugar é guardado nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O meu lugar é nele, é para a glória dele, é tudo ele, é ele, mais nada. Até que Atos capítulo 2, versículo 1 diz: estavam reunidos no mesmo lugar. E aí a pergunta que a gente faz hoje para você e para cada um de nós aqui: onde é mesmo o lugar? Onde é o lugar que Deus tem nos marcado todos os dias para nos encontrar? Onde Jesus tinha dito para eles: fiquem lá, permaneçam, aguardem, eu vou até vocês. Não é na força do homem, mas é pelo Espírito que você será cheio e transformado. Não é pelo que você pode fazer, mas é pelo que eu vou fazer. Fique, quem virá sou eu, quem fará sou eu, para a glória minha, diz o Senhor. Quem sabe a gente se distraiu tanto com as coisas, coisas inclusive que Deus foi nos dando ao longo do caminho, que você está aí hoje atrás desse computador, atrás desse celular, quem sabe você está aí atrás desse iPad hoje, e tudo que você queria era voltar a queimar na presença de Deus. Tudo que você está pedindo é: Deus, que vontade, que saudade de chorar na tua presença, que saudade de gritar na tua presença, que saudade de pular como a Gabriela e a banda pula, que saudade de, ao ouvir um acorde, arrepiar e dizer: Deus está aqui, Deus está comigo. Deus nos trouxe aqui essa noite, não é para fazer show, não é para botar milhares de pessoas no YouTube, não. Ei, Brasil, Deus nos trouxe aqui para chacoalhar a tua vida e dizer: Deus tem saudade de você, Deus tem saudade de encher você, renovar você. Hoje é noite de você voltar ao lugar do encontro. O Espírito continua indo lá te encontrar todos os dias. O lugar onde tudo começou, onde o lugar aonde ele sempre esteve de braços abertos, dizendo: volta filho, volta filha, eu tenho saudade de você. É nesse lugar que Deus muda destinos, é nesse lugar que Deus te faz encontrar o teu propósito, é nesse lugar que você não se preocupa mais com a opinião de ninguém, os seus olhos estão nele, o seu foco é ele, tudo que você quer é a glória dele, os homens querem te elogiar e você diz: é ele, os homens querem te aplaudir e você diz: eu quero é ele, tudo é ele. É nesse lugar onde o medo não pode te consumir, é nesse lugar onde o medo não vai te paralisar. É nesse lugar onde o medo não consegue te fazer desistir. É nesse lugar onde o medo não vai te encontrar. Por quê? Nesse lugar eu sou amado, e no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Sabe o que eu descobri? Eu quero encerrar aqui. Eu descobri que Deus continua sussurrando no ouvido de cada um de nós. E Ele está sussurrando hoje através de música. Ele está sussurrando hoje através de oração. Ele está sussurrando hoje através dessa palavra: volte ao lugar. Volte ao lugar. Ao seu lugar de encontro com Deus. Olha que incrível. Deus te ama tanto. Talvez você está pensando aí na sua casa agora: cara, eu não sei quem você é, mas você está falando tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando. E você, Gabriel, não tem ideia do que eu tenho passado, do que eu tenho vivido. Eu sei que tem gente agora pensando isso. É verdade, nós não conhecemos todo mundo que está ao vivo com a gente. Mas quem te criou te conhece melhor do que você mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você: Você fugiu da igreja. Você disse: lá eu não volto nunca mais. Lá eu fui machucado. Lá eu fui ferido. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu vi lá naquele lugar. Você pensou isso. E sabe o que Deus fez? Então eu fecho a igreja. Mas eu faço da tua casa a minha igreja. Faço do seu celular a minha igreja. E a igreja vai até você. E o povo de Deus vai até você. O Espírito Santo vai até você essa noite para dizer: Deus tem saudade de você. E Ele não desistiu de você. Ah, Espírito Santo de Deus. Deus está chamando pessoas de volta hoje aqui, Gabi. E sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te encher. Ele quer te encher. E enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Levanta sua mão para o céu e diga: diga. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche, enche, enche-me. Jesus. sobre a sua enfermidade agora. Talvez a sua enfermidade não é no seu corpo, mas é na sua alma. E hoje, pela autoridade do Espírito Santo, coloque a mão e declare a poder. Por mais impossível que seja, por mais impossível que seja, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que disse, vale de ossos secos, levanta-te. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo hoje. Seja curado agora, seja curado agora. Pelo sangue, pelo sangue. Reclama, machara, namas. Com autoridade, pega suas mãos. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou liberto. Eu não sou preso ao meu passado, eu não sou preso ao meu passado. Livre, oh, livre. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, oh, assim que luto minhas guerras. Erga suas mãos, guerreiros do Senhor, é calma, gira. Assim que luto minha guerra, só parece, só parece. suas mãos, diga: eis invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso seu nome é, poderoso seu nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome. Só tu és santo. Diga, só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Ei, adoradores, ei, adoradores, rega suas mãos ao rei. Diga, diga, só tu. Além de uma música, ofereça sua própria música. Como nunca antes, recalabaxei, recalabaxei. Tu és tudo. Abra o seu coração, diga: ei, Jesus, eu estou aqui. Ei, Jesus, eu estou aqui. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, mas se você está aqui pela primeira vez, ei, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a resposta, Ele é a resposta. Ele é o amor que você procura, Ele é a alegria que você procura, Ele é a alegria que não passa, Ele é a vida, Ele é a viva que queima em nós, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é a voz, Ele é a voz, Ele é a voz que liberta os cativos, Ele é a voz que cura os enfermos, Ele é a voz que ressuscita os mortos, Ele é a voz que diz que para, Ele diz, é a voz que diz que nasce, Ele é a voz, Ele é a voz. Céus abertos sobre a sua casa, que os céus fechados comecem a se abrir agora. Ergue as suas mãos, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem agora. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Diga que os céus fechados se os céus fechados se abriu, teu reino venha, venha. A nossa fé, a nossa esperança não morreu, não morreu, ele vive. Vida de Deus, eu declaro a vida de Deus sobre os seus filhos, eu declaro a vida de Deus sobre a sua casa, eu declaro a vida de Deus, a vida de Deus. Já não vivo eu, ele vive em mim, ele vive em mim. Abra o seu coração pro Abba essa noite. reservas, Jesus está aqui. O seu amado está neste lugar. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Por isso eu creio, por isso eu confio, porque ele vive. Não é pela minha força, não é pelo meu conhecimento, é porque ele vive. Ele vive, está aqui, ele está aqui, e se move agora, e se move agora. Onde existir um coração contrito, onde existir um coração quebrantado, ele entra, ele entra, ele está à porta e bate, ele está à porta e bate. Abra, abra o seu coração, abra o seu coração. Jesus está aí, Jesus está aí. Recalabaxerelelaba, senta, oh, senta. Rega suas mãos, rega suas mãos, sinta ele. Nós sabemos que algo poderoso vai acontecer agora. Eu quero que você veja com os seus olhos o que Deus vai fazer na sua vida agora. Existem milhares e milhares de pessoas com a gente ao vivo. Esse é o momento da sua decisão. Deus pode mudar a sua vida completamente agora. Mas ele não somente pode, ele quer mudar a sua vida completamente agora. Depois de uma noite como essa, depois de um culto como esse, é hora de você selar a tua decisão agora. Eu quero orar, nós queremos orar junto com você. Você que está nos assistindo aí, esteja você onde você estiver. Deus não está atrás de gente perfeita. Deus está atrás de gente sincera. E a sinceridade do teu coração pode fazer toda a diferença agora. Por isso nós queremos orar por você que está nos assistindo. Pode ser em qualquer lugar do planeta agora. Esteja você na condição que você estiver. E você diz assim: Felipe, Gabriela, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu li pessoas, eu estava ali, Gabi, e eu li pessoas dizendo assim: 20 anos que eu estou desviado e eu estou sentindo a presença de Deus aqui na minha casa. Você que estava 20 anos desviado, Deus quer você de volta, Ele está com saudade de você. Você que está assistindo esse culto, você que está participando, prestando esse culto com a gente, e você estava sem igreja, desanimado, frio, distante de Deus, Deus está te chamando de volta hoje. Esse culto é por sua causa. A gente está aqui para lembrar você que Deus tem saudade de você. Eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu quero que você escreva aí agora. Escreve aí no computador, no celular, onde você estiver aí agora. No ao vivo, aí nos comentários, escreve essa frase: eu quero um novo começo. Nós temos uma equipe preparada aqui para orar por cada pessoa que entregar a vida a Jesus agora. Se você quer, eu vou orar por você agora. Escreva: eu quero um novo começo. Nós queremos orar por você. Escreve agora: eu quero um novo começo. E eu declaro que a tua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Eu quero isso, isso, escreva. Eu estou vendo várias pessoas escrevendo: eu quero um novo começo. Eu quero. Você que quer hoje selar essa noite, Pastor Felipe, eu quero selar essa noite hoje, Gabriela, eu quero selar, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero voltar para Jesus agora. Eu estou sentindo a presença de Deus na minha casa como há muito tempo eu não sinto. Eu sinto a glória de Deus na minha vida como há muito tempo. Escreve: eu quero um novo começo. Deus me disse que milhares de pessoas hoje iriam voltar para Ele agora nessa live. Bastava nós lançarmos a rede e as vidas virão. Eu quero que você escreva aí: eu quero um novo começo. Nós vamos orar por cada pessoa que escreveu: eu quero um novo começo. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você que estava desanimado, sem igreja, frio, o Pai está te chamando de volta. O Pai tem saudade de você. Escreva aqui. Enquanto a Gabriela e a Mariana estiverem cantando, continue escrevendo: eu quero um novo começo. E nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Amém. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua paz. Voz dizendo: ah. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com teu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas. Chamamos é o meu lugar. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Quantos podem abrir os seus braços? Diga, diga! Teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso. Teus braços e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente aqui do lado, faça a sua doação. Tem muitas pessoas precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio, e a sua doação, você pode ter certeza que vai mudar a vida de uma pessoa. Então coloque o seu celular aqui no QR Code, tenho certeza, não sei onde ele está aqui, mas tenho certeza que mesmo que seja pouco, o seu pouco é muito para uma pessoa. Faça a sua doação, abra o seu coração de verdade, seja um doador nesse momento tão difícil. Pátria Solidária é uma ação tão incrível, estou tão honrada de poder estar aqui essa noite e falar dessa ação. Tenha certeza que muitas vidas vão ser transformadas através da sua atitude agora. Da sua atitude agora. Muitas pessoas estão necessitadas, não têm o que comer, não têm auxílio, não têm requisitos básicos. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja realmente uma pessoa do reino de Deus e se posicione como uma pessoa do reino de Deus e doe, faça a sua parte em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, não deixe de fazer isso, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, Gabi. Amém. Pelas milhares, a nossa equipe de consolidação está aqui tentando contar, mas são milhares e milhares de vidas. Glória. E a gente vai daqui a pouco a Gabi vai divulgar lá no Instagram dela o número de pessoas que hoje disseram: eu quero um novo começo. É uma decisão. A gente não quer que você faça isso na emoção, mas que você tome uma decisão hoje de recomeçar. A gente quer orar por você aí na sua casa. Põe a mão no seu coração. Nós vamos abençoar a tua vida. Pai, nós oramos por essa vida agora. Essa vida que fez uma decisão de coração. Ela não está nessa internet à toa. Ela não estava nesse culto à toa assistindo essa noite. Mas algo poderoso se começa hoje, recomeça na vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa jovem. Nós abençoamos essa pessoa agora, declaramos que a partir de hoje ela nunca mais será a mesma. Deus, transforma essa mente, esse coração, cobre essa pessoa com teu sangue agora, que ela decida hoje, em nome de Jesus, recomeçar. Que ela decida hoje, a partir de hoje, uma aliança, que ela possa hoje resgatar a aliança contigo, Pai. Que ela possa hoje se ver, se enxergar em ti, guardada, liberta e restaurada. Nós a abençoamos, em nome de Jesus, amém. Nós queremos declarar algo sobre a tua vida. A partir de hoje, a tua vida nunca mais é a mesma. Nós declaramos isso em nome de Jesus. E a Bíblia diz que tem festa no céu por uma decisão de um pecador que se arrepende. Por isso, nós vamos fazer uma festa aqui também. Amém, galera? Vamos fazer a festa, eu vou contar até três. Vamos celebrar. Um, dois, três. Bem-vindo ao novo começo. Vamos cantar. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Oh, espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Ergue as suas mãos, declare. correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ei! Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ei! Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Declare isso, nada é impossível. Eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que cura paralíticos. Eu sirvo um Deus que pra Ele nada é muito grande, nada pra Ele é muito difícil. Ele é o Deus do impossível. Ele não mudou. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele não mudou, Ele era, Ele é, Ele sempre será. Rega sua voz, declare e diga. Senhor Deus poderoso, diga. sua voz, declare livre sou, oh, livre sou. Continua na sua casa. Que a adoração seja algo natural dentro da sua casa. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas que o ambiente da adoração possa ser uma realidade, possa ser o céu na terra dentro da sua casa. Nós vivemos algo incrível dentro da igreja, mas nesse momento que nós estamos em casa, talvez Deus está nos chamando para realmente a nossa casa ser um lugar de adoração a Deus também. Então todos os dias que você acordar, você não precisa de alguém para entrar na presença de Deus. Você tem o acesso, você tem o livre acesso. Então todos os dias continue queimando, queimando, queimando, queimando, queimando e queimando por Jesus. O fogo não para, o fogo não cessa, ele não muda. Então não importa o que aconteça, não importa a situação que você viva, que todos os dias a adoração possa ser algo real, real sobre a sua casa, real sobre a sua casa. Nós vamos ministrar a nossa última música agora. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Onde você estiver, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos. Obrigado pela sua glória, obrigado pela sua presença. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu és a razão das nossas vidas, Jesus. Tu és a razão das nossas vidas, Jesus. E nós te amamos. Nós te entronizamos neste lugar. Santo, santo. Que venha o seu reino. Que o seu reino se estabeleça sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, Deus. Aonde houver uma pessoa enferma agora, que seja curada pelo nome de Jesus. Nós declaramos a sua vida, Jesus, a sua vida, a sua realidade, Deus. Nós te amamos. E todos os dias na nossa vida, nós queremos estar aqui, aqui em ti, Deus. Obrigado pelo seu amor que não muda, que não nos deixa. Tu és a razão da nossa vida para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. We'll be right back. os seus braços à obra e diga: eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, o Teu nome bem direi e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu, tudo, oh, tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu pra sempre, eu sou Teu, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno, eis-me aqui pra sempre, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui com os braços bem abertos, cheio, cheio, cheio, cheio, cheio, cheio da glória de Deus, hoje e sempre.